Já faz muito tempo que eu gosto de você. Não tenho saída, que não pode escrever. Vivo a pensar pra trás, quando sozinho na cidade. Deu adeus. Como se nós somos de Deus? Você me deu adeus, ao vento, à cidade, à chuva e à saudade. Tentando te encontrar. É muito triste pensar em você com quem não vive depois da morte. E você me deu adeus. Como se nós somos de Deus? Vivo a pensar pra frente, quando não mais houver cidade. Vou te achar com mil anos de idade.